para tudo. Sente-se e descontraia. Começa agora Batido Musical com Alexander. Caros ouvintes, bem-haja! De novo aqui o Alex a apresentar o Batido Musical. Muito boa tarde, tarde de sábado. Eu sei que não tenho estado presente nos últimos 15 dias, eu sei. E faço a minha meia-culpa. Minha meia-culpa. Desde já aproveito para pedir desculpa por não ter estado presente. Foi-me completamente impossível estar. Mas digamos que ficámos com o apetite aguçado para este programa. Sim, senhora. Apetite aguçado para o programa de sábado. Qual é o programa de sábado que vocês mais gostam? Agora digam lá. Mais alto, quero que siga. Pois, claro, é o batido musical. Pois, não podia ser outro, tem que ser o batido musical. Vocês gostam de todos. Não venham cá dizer que gostam só do batido musical porque gostam de todos. Bem, depois destes 15 dias de ausência, forçada, infelizmente, temos música para vocês. Porque vocês estavam à espera do Alex para lhes dar música. Vocês não são nada sem o Alex para lhes dar música. E o Alex sem vocês também não é nada. Porque senão dá música para o boneco. E é assim. Vamos começar o nosso programa. Ou retomar o nosso programa, se assim se pode dizer. Com uma música do Robbie Williams. Robbie Williams, que é Rock DJ. Vocês conhecem o Rock DJ, eu também. Portanto, vamos ouvi-lo. E vamos também ouvir... Isto por acaso é giro de se dizer. Principalmente para quem não dá assim uma para a caixa em inglês, mas pronto. Não me levem a mal ou não me interpretem mal se eu disser alguma coisa de errado, mas é... Eagle, I Cherry, ou Cherry, are you still having fun? Eu dou esta intuação porque no fim é um ponto de interrogação o nome da música. Portanto, vamos ficar com o Eagle. Pronto, o diminutivo para os amigos. Eu passei a ser amigo direto. E o Robbie Williams com o Rock DJ aqui no seu batido musical. Você muito aguardou por este programa, muito esperou por este programa. E aqui estamos nós de novo. Sintonize-se! Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man, can I kick it? Yes you can! I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. A giggle, I'll be quite polite, but when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man, it's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. fun, not a loss for reason after all is said and done. But are you still having fun? Then how is it to know when you've gone astray? And happiness would go like a lost emotion. You have always gone your way. Are you happy today? Well, you know when you've been defeated, you don't care and you thank no one. Feeling low, you were always needed, but now you're having fun. Ooh, you don't know what it is you've done. Ooh, you don't know that this was your mistake in your master plan. With all the drugs you take, you can hardly stand after all is said and done. But are you still having fun? Well, you know when you've been defeated, you don't care and you thank no one. Feeling low, you were always needed. And are you having fun? And are you still having fun? Ooh, you don't know what it is you've done. Ooh, just to show that you're having fun. If you let me stay, I hope I'm not too late. Now you won't regret it. I can show you the way and make you happy today. Yeah, you know when you've been defeated, you don't care and you thank no one. Feeling low, you will always need it. Well, you know when you're being cheated. Yeah, you know when you've been defeated. Feeling low, you will always need it. And are you having fun? And are you still having fun? Are you still having fun? Are you still having fun? E sem mais demoras, após estes dois, estas duas vozes excelentes, ou este conjunto de vozes excelentes, vamos continuar com vozes excelentes aqui no batido musical. Vamos ter Ronan Keating, que já por cá passou, mas vai passar outra vez, com Life is a Roller Coaster. Isso diz alguma coisa, Life is a Roller Coaster? Eu estou a ficar, por causa de vocês, vocês vejam isto, por causa de vocês, eu estou a ficar um craque em inglês. Eu qualquer dia chego lá à Inglaterra e já não digo assim, opposite. Oh, I want to drink. I want to beber água. Já digo, I want to drink water. One cup of water. Pronto. Também não sei, não estamos naquela altura de eu ser assim um digamos com um comunicador nato de inglês, mas já me safava graças a vocês. É verdade. Graças a vocês. Portanto, não se esqueçam, Ronan Keating e quem mais? Vocês estavam a pensar assim, este gajo só vai apresentar uma música. Não, isso é que vocês queriam. É o Ronan Keating, já disse o nome e já disse a música. E Anastasia, I'm Hot to Love. I'm Hot to Love. Esta música é gira. Esta música é gira. Venha quem vier, o povo está comigo. Portanto, sintonize-se, caro ouvinte. Acompanhe o nosso programa e acompanhe a nossa emissão durante todo este sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, até o fim das eternidades, porque esta rádio veio para durar. Portanto, sintonize-se aqui na Antena Web. over me too, yeah. Seems like my time has come and now I'm moving on. I'll be stronger. Set me free. Set me free. Take me out this misery. Hell yeah. Show me the way. Show me the way. My life like I am. You can't handle no, me. No, no. So Regressamos aqui aos estúdios da Antena Web depois do Ronan Keating e da Anastasia. É verdade. E agora vamos ter o quê? Vamos ter os The Course. The Course. Vejam lá o meu sotaque. Vocês, é o que eu digo, vocês têm que ver, têm que assistir à evolução do apresentador. Porque o apresentador, logo no primeiro programa, cá chegou, era uma nódoa completa em inglês. Que até para dizer thank you very much era assim saído a ferros e mesmo assim mal. Agora não, eu já consigo dizer the course. Hein? Vocês têm que me dar uma pauta de inglês para aí, se for de 0 a 20 deve ser para aí de 15. Até porque eu tenho algumas faltas, não é? Portanto, de 0 a 15, de 0 a 20 tem que ser uns 15. Quem me dera que fosse 20. No meu tempo só cai entre nós, que ninguém nos ouve. Até porque só, é só mesmo os nossos espectadores e eu que estamos a falar. No meu tempo de língua inglesa a coisa era muito má. Era muito má para os meus lados. Mas isto aqui fica entre nós. Só entre vocês, que são muitos, e eu, que sou o único. Ninguém ouviu. Pronto. E claro, ia-me esquecendo o nome da música. Isso não pode ser. Isto é inadmissível. Breathless. Breathless. E pronto. Avançando. Porque isto aqui eu não sei o que é que isso quer dizer. E depois temos os NSINC com bye bye bye. Bye bye bye. É tudo estreias, pronto, é tudo estreias aqui no batido musical. Caro ouvinte, deixe-se ficar, conheça as músicas e aprecie este programa que, apesar de ter estado 15 dias sem aparecer, ou duas edições sem aparecer, não perdeu a qualidade, nem de longe nem de perto. Portanto, aqui na Antena Web, para si, é que nós trabalhamos e pensamos. Sintonize! Still, I'm waiting for you only. baby, bye, bye, bye. Bye, bye. Don't wanna be a fool for you. Just another player in your game for two. You may hate me, but it ain't no lie, baby, bye, bye, bye. Bye, bye. Don't really wanna make it tough. I just wanna tell you that I had enough. Passadas da nossa lista, da nossa compilação musical, e a seguir vamos ter. Epá, isto é que é, isto é que é. Começámos a ter a família real aqui, a família real da pop. Não, infelizmente não temos o rei da pop. Esse mais para a frente vamos ter, até porque se está a aproximar a data do infeliz aniversário da morte. Mas mais para a frente, não, mais para daqui, mais para o próximo. Do aniversário, nós falamos do rei da pop. Também não estamos a falar da rainha da pop, porque não calhou, mas estamos a falar sim da herdeira do trono da mamá, porque se a Madonna é a rainha da pop, ora pensem comigo, e a Britney Spears, que é que vai cantar a seguir, é princesa da pop. Se nós juntarmos 2 mais 2 é igual a 4, logo Madonna, rainha, Britney, filha. Britney princesa, portanto a Britney é filha adotiva da Madonna. Eu acho que me estou a fazer entender, acho que aqui já se criou aqui uma intriga, uma novela, mas eu não fiz nada, e vocês não são testemunhas de nada porque nem sequer ouviram esta parte. Bem, vamos ter Britney Spears com Oops, I Did It Again, um grande êxito desta mulher. E depois vamos ter os Bonfunk MCS com Freestyler, vocês conhecem. Portanto, deixem-se ficar aqui neste grande programa e sintonizem-se. Did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. problem is this. I'm dreaming away, wishing that heroes don't truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm up to you in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically me. Baby, oh, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh, baby, baby, oh, you think I'm in love, that I'm sent from above. I'm not that innocent. There's something I want you to have. Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this? Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have. Dallas. Here we come scandalous. So who the fuck is selling shit for back in the palace? Yeah, straight from the top of a dome. As a rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, caros ouvintes, muito bem, após estas duas músicas anteriores, continuamos com música. Porque, como não podia deixar de ser, isto aqui é um programa de música. E se é um programa de música, tem que haver música, porque se não houver música, o que é que nós andamos aqui a fazer? Andamos aqui a falar de tempo, para isso existe o Instituto de Meteorologia. E muitas vezes engano-se, mas pronto. Sim, senhor, música. E mais música é o que o Batido Musical tem para si, e vamos ter mais estreias. Aliás, isto tem sido um conjunto de estreias aqui no Batido Musical. Vamos ter os Sonic. Conhecem o Sonic? Mas não é aquele bichinho azul que anda muito depressa e... Não é aquele. É Sonic, mas é música. É música. É Sonic. Mas se calhar até são muito parecidos. É Sonic com It Feels So Good. It Feels So Good, é verdade. E depois, Henrique Iglesias, o monumental Henrique Iglesias, o grande filho do Julio Iglesias. Eu não estou a dar novidade nenhuma, mas eu tenho que dizer alguma coisa. Bem, Henrique Iglesias com Be With You. Portanto, é o que eu digo, eu acho que vocês, eu nem preciso de dizer estas coisas, porque vocês veem perfeitamente que isto é só qualidade. Eu acho que qualquer dia tiram daqui o apresentador, mandam-me para o desemprego e deixam ficar aqui só as músicas a tocar, porque elas falam por si, isto é só qualidade, atrás de qualidade, mas vocês ainda vão ter saudades minhas, vão ver. Portanto, sintonize-se, caro ouvinte. You give me such a vibe, I just totally wanna fight. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love me so. Touching me in the soul. am I without you now? Muito bem, e depois daquelas músicas não podíamos deixar de ter música. E vamos continuar com música, e mais música, e mais música, e mais música, e mais música. Vocês já estão mais cansados de me ouvir. Mas por favor, não deixem que eu vá para o desemprego, por favor, é sério. A situação do país está tão má que vocês, se perdem o Alex aqui do batido musical, o Alex vai depois cair no esquecimento de todos. Portanto, conservem-me, de vez em quando, ouçam assim o programa, deem assim umas audiências a mim e à rádio. Conservem-nos, porque nós merecemos, vocês sabem que nós merecemos. Deem-nos ouvidos, aliás, comentem, outro desafio que eles lancem, comentem com os vossos colegas, comentem com os vossos vizinhos, com os vossos tios, com os vossos sobrinhos, com os vossos afilhados, com os vossos enteados, com os vossos tetraprimos, tetraavós, se tiverem. Por acaso, quem tiver tetra-avós é muito feliz. Mas pronto. Porque eles geralmente estão sempre de caixão à cova quando nós estamos a nascer. Mas pronto. Se vocês tiverem, divulguem a nossa rádio, divulguem o nosso batido musical e os outros programas todos. Porque assim nós conseguimos ser maiores e conseguimos dar-lhes ainda mais qualidade e ainda mais diversidade de coisas. Portanto, está nas vossas mãos, caros ouvintes desta rádio, erguer ou ajudar-nos a erguer ainda mais um mosteiro, um prédio, um projeto, uma colina, um mundo, um universo. É graças a vocês que isso acontece. Portanto, ajudem-nos. Por favor. E principalmente, digam ali ao meu chefe, de vez em quando, por mail, que eu soube. Bem, vamos ter Destiny's Child com Say My Name. E depois vamos ter... As Destiny's Child nunca atuaram aqui, também são estreia. E vamos ter Lara Fabian, outra estreia com I Will Love Again. Isto aqui acaba tudo em N. Isto aqui, a língua inglesa é fantástica por um lado, pelo outro é difícil. Mas acaba por ser bom. Portanto, mais uma vez, caros ouvintes, aqui de dentro, eu digo, sintonizem-se! Talk to you, no, no. Say my name, no one is around you. Say, baby, I love you. You ain't running game. Say my name, you acting kinda shady. Ain't calling me baby, why the sudden change? Say my name, if no one is around you. Say, baby, I love you. If you ain't running game. Say my name, you acting kinda shady. Ain't calling me baby, better say my name. The other day, I will call, you would say, baby, how's your day? But today, it ain't the same. Every other word is a huh, yeah, okay. Could it be that you are at the crib with another lady? If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me. If I'm the girl that you claim, why don't you say the things that you said to me yesterday? I know you said that I was doing things. Sun's going down, that's the way it seems. Too. I need you to tell me who. If somebody said, then tell me who. Say my name. who you with? How would you like it if I came over with my click? Don't try to change it now. See, you got a bounce when 2 seconds ago said you just got in the house. It's hard to believe that you are at home by yourself when I just heard the voice, heard the voice of someone else. Just this question, why? They feel you got a lot getting caught up in your game when you cannot say my name. Depois daquelas duas excelentes músicas e depois do meu discurso para manter o meu posto, temos mais música. Nós estamos a descer lentamente pelo escadório musical e vocês nem estão a dar por isso, porque isto nós envolvemos de tal forma que quando chegamos ao fim da lista nós dizemos: epá, já acabou, oh que caneco. E vocês dizem assim: epá, já acabou esta hora e meia, oh pá, que burro. O que vale é que sempre que possível, no fim de semana a seguir, cá estamos nós outra vez, não é? Mas, e vocês vão aguçando assim o apetite durante esses 8 dias. Isto aqui, nós somos um só. Pronto. Digam o que disserem. Mas continuando na lista musical, vamos ter The Moffatis com Bang Bang Boom. Bang Bang Boom. Olha, vejam lá esta pronúncia. Bang Bang Boom. A parte do boom não é uma bomba, é mesmo boom, B-O-O-M. É tipo o baby boom, vocês já ouviram falar. Mas agora, por acaso, em termos famosos, estamos a ter assim um baby boom, porque agora tudo que é famoso está a ficar grávido. Qualquer dia a taxa de natalidade é superior à de mortalidade e então deixamos de ter um crescimento natural nulo ou negativo. Portanto, continuem a fazer filhos, meus amigos. Quem puder, porque eles são, para além de ser uma bênção, também ajudam não só a família a ficar bem disposto e a ter assim uma quebra de rotina em termos cotidianos, como também ajuda o país a aumentar vários níveis. Primeiro as taxas, depois a mão de obra, depois, consequentemente, a população jovem, que ajuda indireta e diretamente a renovar a população do país, que depois mais tarde vai trazer mais novos. E depois, mais tarde, vai fazer com que a Europa não seja o velho continente, mas sim um continente jovem. E depois, mais tarde... Pronto, mais tarde é tudo que vem para a Grécia. É, vocês sabem. Mas pronto, tirando a parte dos de Muffins, do Muffatis, é isso mesmo. Eu estou a dizer Muffins porque, pronto, já vai fome. Nesta altura já vai fome. Vocês estão a ver as horas e uma pessoa ainda não almoçou. E vamos ter Will Smith. De indireto dos ecrãs dos Men in Black para a antena web, para o batido musical, Mr. Will Smith a cantar Freaking It. Freaking It. É verdade. Freaking It. Portanto, vocês vão ter o privilégio de ouvir nesta rádio uma pessoa que até já é um grande conceituado ator de cinema de Hollywood. É o que eu digo, vocês, para além de nos estarem a ajudar, vocês também têm que ver, ou deviam ver, e acho que veem, toda a gente vê, que esta rádio está cada vez mais internacional. Qual foi das rádios que aqui existe, neste universo português, europeu e companhia limitada, que já alguma vez trouxe, por exemplo, o Will Smith? Ninguém. Vocês alguma vez ouviram o Will Smith noutra rádio? Não. Temos a patente do Will Smith na antena web. E nós estamos a dar entrada a um célebre cantor e principalmente ator de cinema através do portal desta rádio. Portanto, nós somos a descoberta das revelações. Bem a qualidade que isto tem. É o que eu digo. Como nós, não há igual. Portanto, nem é preciso dizer para se sintonizar, que já está toda a gente sintonizada. Desfrutem, mas é... disto que nós temos para vocês, porque isto que está aqui a ouvir é simplesmente para vocês. É por vocês que nós existimos. Portanto, para vocês, estas duas músicas excelentes, já a seguir. Early morning, I got Mona Lisa by my side. What's the story behind that devious smile? Now she's the monkey on my back. She's freedom still. She never lets me go now. And my blood starts popping and my heart goes jumping every time she says I have to go now. But it really don't matter for worse or for She will always be my number one. She goes. Set trends. Where y'all at? On the corner with your friends. Heard you screaming about cream in your rap, kid. Yo, my last check for Wild Wild West came on a flatbed. Once and for all, let's get this straight. How you measure a rapper? What make an MC great? Is it the sales? 20 mil. Is it the cars? Bentleys. Is it the women? Jada. Is it the money? Please. Mr. Clean, yet the fact remain. Got girls that don't speak English screaming my name. All you rappers yelling about who you put in a hearse? Do me a favor. Write one verse without a curse. I'm about to freak this. What you want me to freak this? Don't sleep, I'ma freak this. Yo, it's smooth when I freak this. Lay back, I'm about to freak this. Peep this while I freak this. Lay on back, I'm about to freak this. But you want me to freak this? I don't wanna see y'all sitting around. Don't wanna see y'all sitting around. I don't wanna see y'all sitting around. Don't wanna see y'all sitting around. Aight, one more game, deja vu. Up the chart, yo, y'all see the way I flew. Can't nobody do this the way I do. You like how I freaking freak this? Say I do. I do. Haters, sick of the hits. Like the Witch of the West, nobody's wicked as this. I read in rap pages, they refer to me as Saw. Yeah, more like Microsoft. Will Gates of the rap game. Quintessential, megalomaniac. What's my rap name? I'm the man, not conceited, I'm as good as I say I am. Dang diggy, dang it, dang it, dang diggy, diggy. Back with the track masters, the bang jiggy, jiggy. Yo, hey, time I shoot, I score so many awards, I can start a Grammy chessboard. I'm about to freak this. What you want me to freak this? Don't sleep, I'ma freak this. You know you like it when I freak this. Watch me, I'm about to freak this. What you want me to freak this? Don't sleep, I'ma freak this. Yo, it's smooth when I freak this. I lace the rap, Jeff do the cut, yeah, what? Rob do the mix, take the JL, then Tommy Mottola, put it on sale. Then come the form of the true, hot off the press to the DJ booth. Hey yo, here it comes, y'all, that brand new Will Smith cut. Soon as it drop, watch the phones blow up. Then ship a mill, quick to the store. What's sold out? When y'all getting more? Finally get it, bump the track. Then come the multi-platinum black. Now I'ma leave it up to you. I banged the hits out just for you. Then my dream come true. This year's American Music Award goes to... Thank you. I'm about to freak this. What you want me to freak this? Yo, you know I'm about to freak this. Oh, you like when I freak this. Don't sleep, I'ma freak this. What you want me to freak this? Girl, you know I'm about to freak this. Yo, baby, while I freak this. Ain't no way I got to freak this. Yo, you like how I freak this? Check the style when I freak this. Look at me, I'ma freak this. Yo, you know that I'ma freak this. Don't sleep, I'ma freak this. What you want me to freak this? Big Will, just freak this. E depois do nosso grande rei Will Smith, continuamos com mais música aqui no nosso programa. E vamos ter ainda mais estreias. Vocês são afortunados nas estreias que temos aqui. Vamos ter Hanson com If Only. É esse mesmo, é esse mesmo. É, você já sabia para que é que eu estou agora a dizer as coisas. E depois vamos ter Blink 182, acho que é assim que se diz. Com All the Small Things. Bem, isto aqui, ser apresentador muitas vezes não é fácil. Eu tenho que lhes dizer que ser apresentador não é fácil. Então quando aparecem assim na lista musicais, nomes alemães e nomes... Por acaso nunca me apareceu um nome chinês, é curioso. Ou um nome japonês, ou algo que se pareça. Mas eu ia-me ver grego para dizer o nome lá do fulaninho. Ou então se me aparece um grego, mas os gregos têm assim sempre, pronto, uma queda diferente. Os gregos têm assim uma queda diferente que é, como é que eu hei-te explicar? Todos os nomes deles acabam em Isis quase, é Capsis, é Gecas, é... acabam todos em nomes esquisitos. Portanto, o que for esquisito, sem ter aqueles desenhozinhos, caracteres, é tudo grego, ou turco, ou assim qualquer coisa. Por falar em gregos e turcos e coisa que se pareça, lembrei-me. Tivemos... Hoje é dia de jogo da seleção. Seleção nacional que defronta a Coreia do Norte, sim. E vamos torcer todos para que isto corra melhor. Porque o primeiro jogo não correu assim tão mal. Mas Portugal merecia ter feito mais. Ou, aliás, devia ter feito mais. E não aconteceu. Portanto, nós não podemos deixar-nos ir abaixo. Mas, ao mesmo tempo, também temos que dizer a verdade, nós exigimos mais dos nossos profissionais, e acho que todos nós concordamos. Portanto, este programa também serve para dar assim um incentivo grande a Portugal. E no fim do programa vamos ter assim uma surpresa para a nossa seleção. Já agora aproveito para dar a outros com quem eu simpatizo muito, aproveito para dar os parabéns à vitória pelo Brasil diante da equipa da Coreia do Norte no passado jogo, e desejá-los também boa sorte para este jogo com a Costa do Marfim. Para os marfinenses também começarem a ver quem manda, não é? Não é nada contra a Costa do Marfim, eu estou a brincar. Mas sinceramente desejo muito boa sorte para a seleção brasileira, para a seleção canarinha, de quem eu já sou fã desde muito pequenino, o Scratch. E para Portugal, obviamente, eu gostava que passassem os dois lusos. E para as outras seleções todas. Acho que todos merecem a melhor sorte do mundo e que ganhem os melhores. E estaremos atentos sempre que possível. Daremos sempre também alguma informação através disto. Mas temos os nossos programas desportivos que darão as informações mais precisas. Mas aqui no Batido Musical também vamos dar as informações que pudermos relativamente aos jogos. Portanto, sintonize-se connosco, caro ouvinte, porque só aqui é que você ouve música, ri e também fica informado e culto. Sintonize-se! Muito bem, e aproximámo-nos, aliás, chegámos agora ao fim de mais um programa, de mais um batido musical, que devido à ausência que teve, deixou saudades, porque eu sei que deixou, vocês não escondem, e regressámos em grande, e regressámos, vejam lá, na altura do Mundial. Portanto, caros ouvintes, eu já tinha dito que íamos ter uma surpresa no final do programa para a seleção e para todos os apoiantes do futebol. Portanto, vamos ter primeiro uma artista de renome também, que já também muito conhecida do cinema, de Hollywood e da música principalmente, que também tem porta de entrada pela antena web e pelo batido musical, é Jennifer Lopez com Let's Get Loud. Exatamente, essa toda. É por aqui que ela vai cantar para você esta música, porque não a ouviu antes noutra rádio, e se ouviu já não se lembra. E a seguir, como foi prometido, vou deixar, ou vamos deixar, falando melhor, um incentivo à nossa seleção, mas não vamos deixar uma música feita por ninguém, não é? Vamos deixar algo que nos toca. E quando digo que nos toca, é que nos devia tocar mesmo, porque nós temos aquele espírito de nação. Portanto, vamos deixar a seguir para a nossa seleção, para além de um voto de confiança e desejado muito boa sorte, como já disse, a Portugal principalmente, não é? Ao Brasil e Companhia Limitada, as outras seleções todas que ganham os melhores, não faltando Portugal entre os melhores, não é? Porque se faltar Portugal entre os melhores, aí já nos toca a nós. Mas eu tenho esperança que Portugal possa conseguir fazer aquilo que nós pedimos que eles façam. E tenho esperança que eles cheguem o mais longe possível e que o mais longe possível não seja só esta fase. E para isso, e vendo toda a enchente de apoio que há através de bandeiras, através de cascóis e principalmente através daqueles instrumentos ruidosos que muita gente considera uma praga, e digamos que se calhar até é, mas é por estas alturas que elas se usam, através das bubuzelas nós vamos pôr a coisa mais séria. E como vamos pôr a coisa mais séria, para finalizar o programa, o batido musical, vamos pôr a tocar algo com sentimento. Vamos pôr a tocar o hino nacional de português, a portuguesa. Portanto, acho que, à semelhança do que vai acontecer aqui, vamos vibrar todos com o hino nacional e vamos tentar com que Portugal ouça lá na África do Sul e também nos dê uma grande alegria. Agora e daqui para a frente, não é? Não é que nos desse uma tristeza, mas contávamos com mais. E acrescentando a isso, muito boa sorte para a equipa portuguesa e, como não podia deixar de ser, prometo que, se eu puder, se o destino me deixar, para a semana cá estarei outra vez a apresentar um novo batido musical cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de qualidade e, principalmente, cheio de música. Música para você, porque este programa faz-se de música. Tem outras complementaridades, mas faz-se de música. E você merece música. Portanto, vamos apoiar Portugal, vamos apoiar aqueles que são bons e vamos ficar com o hino nacional no final do programa. Até para a semana, caros ouvintes. Beijinhos e abraços para todos. Let's get it. As armas pela paz.